águas do mar eu vou pedir perdão pra abençoar. Nas águas do mar, nas águas do mar eu vou me benzer, vou me banhar. Nas águas do mar eu vou pedir perdão pra abençoar. O ano não foi bom por culpa minha, ó Pai. Abençoa demais esse pobre infeliz. Que o próximo venha assim de axé, de amor, pra ser feliz. Eu tirei o sorriso de alguém, não mereço perdão. Magoei teu coração. Sorrisos são costurados com faceiras situações. Já sorvi os meus limões, já sorvi os meus limões. Agora vou me banhar, pedir perdão pra abençoar. Fiz alguém feliz essa canção. Vem que é só pra limpar. Nas águas do mar, nas águas do mar eu vou. Nas águas do mar eu vou me benzer, vou me banhar. Nas águas do mar eu vou pedir perdão pra abençoar. O ano não foi bom por culpa minha, ó Pai. Abençoa demais esse pobre infeliz. Que o próximo vem assim de axé, de amor, pra ser feliz. Eu tirei o sorriso de alguém, não mereço perdão. Magoei teu coração. Sorrisos são costurados com faceiras situações. Já sorvi os meus limões, já sorvi os meus limões. Agora vou me banhar, pedir perdão pra abençoar. Fiz alguém feliz essa canção. Vem que é só pra limpar. Nas águas do mar, nas águas do mar eu vou me benzer, vou me banhar. Nas águas do mar eu vou pedir perdão pra abençoar. Nas águas do mar, nas águas do mar.